daquele jeito, bem gostosinho. Bora, Gostinho, vai! Alô, Bolinha! Anderson Vanizzi, o Clidinho tá aqui na área. Galera aqui batendo bingo, viu? Chega a Jorginho aqui. Atenção, Cristiane, compareci rapidamente, hein? São os amigos aí que vieram no ônibus do Peter. Já está de saída, hein? Obrigado, meu parceiro Pagode, por ali, Sanamânia. E a patroa Tânia, sempre ela. Obrigado, viu? Pega a bolinha! Sanamânia, alô, Edley. A todo mundo, certo escurinho, vai conhecer, meu irmão. Bora mais uma aí, ó. Parceiro Denilson, homem da CQC. Sempre junto aqui com ele. Maestro DJ Kid. Aí na sopa, a mochilinha. Esse ano tomo de volta, garota. E detalhe, Ciro do Júlio, o Denilson vai até as 7 da manhã. Te vejo nos meus sonhos e devolvendo o céu. Então sinto na pega, Vanizzi. O gosto do mel. Se tu puderes deixar menos 20 reais aqui pra mim. Bora, Maruí! Alô, Josiel do Retiro Grande já aqui com a gente. Olha, o homem lá da padaria, lá do Retiro Grande, grande Josiel. Sou assim, assim. Pra dançar bem coladinho agora, vai! Preciso de um remédio que cura essa saudade que diminui a dor que do meu. Zeca do Adubo já está igual o Papai Noel, viu? Daqui a pouco ele fica igual o Silvio Santos. E detalhe, Piroca, a gente sempre aí trabalhando em nome de Casa do Adubo. O nosso patrão Zeca aqui presente, purificador Leão de Ouro. Alô, Lito! Hoje conosco, obrigado a você, meu irmão, pela vinda. Sinta-se abraçada por ele. DJ Kid! Expressa, Leito! O melhor transporte para Salvaterra. E devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Bora mais uma aí, ó! E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. DJ Kid! Nem a metade. Minha magrela, sempre ela, que ruim. Maestro! Tenta somar. Se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Obrigado a todos os amigos aí da equipe Caça Farra, obrigado a vocês. De que? Com todo carinho, hein? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você, yeah, yeah. Quer que eu faça? Olha essa dupla das meninas, tio Taco e Bolinha. Que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? E ver que cada gota é um te amo pra você. DJ Nelson, tudo sai na bora, Mega! Pra ver. Bora, Diogo, como é que é, meu irmão? São Paulo acender. Bora, Nelson, não flui nada daí, meu irmão. Manda zeros. Meu parceiro Piroga, já na unidade móvel. Diga, Nelson, sinta-se à vontade daquele alô de lá, meu irmão. Vim de embora. Tenta somar. E se for pouco. Olha só, Kid. O nosso amigo também, toda a equipe do Júnior, meu parceiro Diogo 3D também com a gente. Meu parceiro João e toda a equipe hoje curtindo o trio Piroca e você, cara, viu? Obrigado pelo carinho também, hoje é a inauguração aqui da igreja Nossa Senhora Pepe Socorro aqui, de comunidade de Cachoeirinho. Um abraço com todo carinho, nossos seguidores, hoje que esteve aqui no Rio Piroca. Obrigado a todos. Aí, Kid! Aí com você! Pra poder contar os pingos na chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela. Obrigado, meu parceiro DJ Warley. O cara que conhece, na verdade, não é frescura, não. As melhores músicas de saudade e atualidade. Olha o Warley! Oi, hoje tudo é Kid, meu parceiro Mike, também com a gente hoje aqui, só na moral, né, maninho? Manda 007. Olha, viajando, Nelson! Conheço essa pessoa. Te lembra aí, vai. Está chegando aqui no bar. Eu sei que ela é. Obrigado, parceiro Manivaldo, meu parceiro Sal por ali com a gente. O cara que é pai Sandu até debaixo d'água, hein? Do lado dela que eu vou desabafar, já bebi todas mesmo. E todos os segredos dele eu vou contar. Ela precisa saber que ele não presta e que é infiel. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Obrigado a toda a minha equipe dos canalhas. Eita, para Marajoara. Meu parceiro Vitória, Gochorrão. Tá todo mundo ali, meu irmão. Tá todo junto e misturado, meu irmão. Alô, garçom. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve a mal. Cê tá no beco sem saída. Ele vai ferrar com a sua vida. Ei. Nosso amigo Diogo também, da equipe 3G também. Meu parceiro Zeca da Casa do Adubo. Um abraço a você, Kid. Você! E me traía com você. E você não viu, gente? Vamos mais aí, Ana Lumigueira, a partir das 9 da manhã. Tem um torneio aqui mesmo em Cachoeirinha. E o nosso amigo Bira já está convidando aí você que tem seu time. E você que quer prestigiar também, viu? A Viva Cessa do Ligueira, muito bacana. Aqui, na comunidade Cachoeirinha, hein? Ela precisa saber que ele não presta. Olha aqui, quero mandar um abraço também, muito especial também, o DJ Arley, também do Trio Piroca. Justamente que meu parceiro Piroca, um abraço todo especial e toda a sua domitiva. E você, cara, você é demais. Velho, tempo de dar pisão e detona, garoto. De me entregar assim. Bora, Deus, se conecta. Tudo foi sem querer. Dia Delcio, esse cara com certeza considerado, viu? Beijo teu, agora estou vendo suas mãos. Mas eu vou confessar que tenho medo. Que nosso amor é só uma ilusão. Amor, fala pra mim que sente o mesmo. Me disse, é sério? No Signos Evolution, não vá brincar com meu coração. Me disse, é sério? DJ Emerson Luiz, Mr. Costa e André Batidão. Me disse, é sério? Se eu posso me entregar, não será mais uma ilusão. Me disse, é sério? Quando você me diz que me ama, que me ama. Ela está de volta. Manda New Project. Alô, velhão da quadra Marajoara. Bora viajando, bora curtindo o som, meu irmão, te liga. O meu porta-retrato tá sem sua foto. Na mesa de jantar agora é só um copo. Pra que um quarto de casal se eu tô morando só. Bora, Baruí, como é que é? Cesarino com a Missy, que foi campeã da música do Pitiu. Eu aqui, o que estou. E o prefeito de São Marco, Aguinaldo, com a gente aí. Alô, velhão! Eu vou te amar por mais uma minha vida. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. E voltarei. Eu vou te amar por mais uma vida. Se você sumir, eu te acho de novo. Obrigado, amigo parceiro Pintado. Obrigado a você. O cara que comanda o Pintado. Alô, Keke. Empresário do Comercial Paulista. Grande Margarida com nosso amigo Getúlio. Aquele abraço. Pedi a senha do Wi-Fi pro seu João. Até tentei. Alô, Diogo! Segura, me deu vontade de saber como ela tá. Cada foto que eu olho, eu adoro. Boa habitação! Eu dou um gole e choro. Cara, que comanda, hein? Gole e choro, minha vida parou. E que a dela andou. E aí que eu vou bebendo e o seu João enriquecendo. Bora, virosa! Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou. Obrigado aos amigos aí da família Robacena. Obrigado, Zé Lábito Bacana. Amigo parceiro Cleitino, muito obrigado a você. E companhia de toda essa galera, muito bacana. Ai, que saudade. Sempre, sempre. Ai, que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Manda 007. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Obrigado, meu parceiro Diogo 3D com a gente. Vai pro seu aí, do Júlio. Até em companhia do Didi Adelso. Eita, garoto! Me deu vontade de saber como ela tá. Cada foto que eu olho, é uma dose que eu tomo. Eu dou um gole e choro. Eu dou um gole e choro. Minha vida parou. Fique até. O nosso amigo Diego. E aí que eu vou. Fica aqui. Olha essa dupla, meu irmão. Saudade. Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba que eu tô. Desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Ai, que saudade do caramba que eu tô. O coração não entendeu que acabou. Os cacos de vida e as flores no chão. Se eu tivesse abaixado a voz. Obrigado aí, família Casa Farra, obrigado a vocês. Família Álcool, tá todo mundo junto. Um mês e quatro dias tentando, ela nada de me atender. Outras bocas me desenganando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Yeah, yeah. Sentada numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido da nada naquela hora. Até vi seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido da nada naquela hora. Obrigado aos amigos aí. Do Sãozão do Super Signo. Obrigado, galera do Bacana. Sempre conosco. Parceria fechada aí. Alô, Dido. Bora, Zé. Whoop da produção. Aí do Super Signo, cara. Garçom, joga essa lata fora. Asas do amor. Manda 007. DJ Kid, tocando o ritmo que conquistou o Marajó. Os melhores! Meu parceiro também, a Dilta aí do Fox Indomável, abraço a você, viu, maninho? Eu também, Xiana, em toda a sua bichiva. Meu parceiro, mano velho aí, Kid! Se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Beijos que não tem gostoso. Olha, gente, gente, convidar todos os nossos seguidores, a nossa equipe, a equipe Remista também, a equipe Paysandu. Amanhã o maior repá aqui no Campo de Cachoeirinha, viu, gente? É claro, você é o nosso convidado, legal. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu vou assinar, Adelso. Eu era. Vamos mais, vai ter repá pra galera aqui da comunidade de Cachoeirinha. Manda 007. Bora, Zé, o homem da produção do signo, garoto. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Sai com aquela sua amiga. José, especialmente o nosso amigo Guilherme. Abraço para tu, meu irmão. Diz se adiantou alguma coisa. Bora aí, ó. Adilton, ou considerado. Hoje com a gente aqui no som do Tribiroca. Abraço você, meu irmão. Maestro DJ Kids. Olha o DJ Arley! Muito bom pra acreditar que era. Esse moleque é bom, viu? DJ Arley também só na pressão. Faz parte da família Trio. Um abraço a você, viu, Arley? DJ Adelson. Não dá mais pra aceitar. Você é bipolar. Ao mesmo tempo você morde, depois me assombra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar. Pelo seu lindo olhar, eu tava cega, apaixonada, tava enlouquecendo. Não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade que todos diziam: você é maluco, pirado, fingido. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com. Obrigado, amigo, parceiro Wesley Vital, a gente. É verdade. O meu parceiro Carneiro, aí no Retiro Grande. O Josiel com a gente. O Léo. Ô Geraldo! Abraço você, Marino! Hoje, Cachoeirinha, tá apenas começando, hein, meu irmão? Te liga! Tava tudo muito bom pra acreditar que era séria essa paixão. Não dá mais pra aceitar. Você é bipolar. Ao mesmo tempo você morde, depois me assombra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar. E a gente nesse exato momento aí, nesse trago, uma viagem muito bacana pra aquela galera que é seguidor de marcante, pra aquela galera que curte aquelas partidas que realmente marcaram em suas vidas. E aqui com ele, aqui com ele, ó. Maestro DJ Kid, agora no comando do Ultra J Son, a mil graus. Hoje não estamos no Mundo, hoje estamos ao vivaço, aqui no som do Trio Pirogue. Bora, bora, bora, bora, bora, detonando assim, garoto. DJ Kid, tocando o ritmo que conquistou o Marajó. Marajó. Pega um pouquinho, hein, Carneiro. Tamo junto! Desde quando vi você chegar, foi logo querendo você pra mim. As melhores da marcante, Kid. Não adianta mais me enganar. A nossa equipe também da Pratinha, da Meliana, o Diego, juntinho hoje misturado, pai. Vai parar aqui. Só um pouquinho de você. Especialmente para a Maguela, hein? Eu te peço. Altas mordidas. Vamos ver! Eu te peço. E o Didi Kid, garoto. Obrigado, sua amiga Nina. Obrigado, minha parceira Dilton do Fox. O Mano Velho. Família do River. Hoje aqui no Piroga. Fico com ele. DJ Kid. Toca pra mim, Valson. Os amigos aí da Oficina do Max. Obrigado a vocês. Galera, rompendo fronteiras, de verdade. Não é frescura, não. Eu quero. Estou juntinho aqui, pai, que o Lito do Leão, da patrocinadora Leão de Ouro, lá de Condeixa, é um dos nossos patrocinadores do Trio Piroca. Um abraço a você, viu, maninho? Obrigado pelo carinho. E toda a equipe que curte o Trio Piroca é com você, meu brother! Meu parceiro Eduardo também com a gente. Um abraço, viu, maninho? Hoje o cara só na mãe, hoje em Cachoeirinha. Amazonas. E bom sinal, Kira. Eita, meu parceiro Kira, hein? Bora, Gapado. O nome do Tangagá. Na minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. E o Gaki, dá valor. Não muda. Lembro do seu sorriso. Será que eu vou? Pra mim. Você é Diogo 3D do Júlio também, Kid. A família também está alto também com a gente. Um abraço, você. E aí, você, Boninho? Sei que te perdi. Bora, DJ. Serioca, obrigado a você com todo carinho. Que prazer, que moral tem você aqui com a gente hoje. Toda a equipe do Júlio. Olha, Denilson da CGC, meu irmão. Tá chegando o Ciro, te liga aí. E a gente vai tocando, vai relembrando aquelas que realmente marcaram a memória da sua mente, daquele jeito, daquela forma bem bacana. Te liga, vai chorar, vai. Foi por rapaz, tô encandeado, hein? Eu me apaixonei. Alô, tio Taco, abraço você, garoto. Pega a bolinha. Alô, Erley. Enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Obrigado aí a toda a equipe com a Safarra. Obrigado a vocês. Família Alco. Valeu, viu? Os teus carinhos eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca. Ninguém jamais para. Obrigado a Cega Abreação. Obrigado, Ciane. Toda a galera muito bacana. Sempre com ele. Maestro DJ Kid. Maestro DJ Kid. Atenção, Kid. Tá sabendo, maninho? No Ciro do Júnior vai ser o maior encontro da família Lobo com a família Remoçada, viu, pai? No Ciro do Júnior. Se prepara, eu sei que tu é remista. Então a família Lobo vai encontrar a família Remoçada. Vai ser muita onda, viu, maninho? Vai ser daquele jeito, meu irmão. Vamos chegando de um tiro. Daqui a pouquinho tem embriação, meu irmão. Um abraço aí da nossa amiga Maria do Brega. Pra toda essa galera aqui com a gente. Com muito amor e carinho, hein? Bora, Gletino. Sai da moita, libera a moita. Daqui a pouquinho, hein, garoto? Todo mundo junto e misturado aí! No Barão Vermelho eu vou te encontrar. Você está lá. Vou me apaixonar. Eu sou o Barão Vermelho e você é também. Eu sou o automotivo que conquistou o Pará. We'll be right back. Bora, Miraga! Bora, Miranda de batida, hein? O que tu falou, meu irmão? Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. E lá em casa dizem que eu tô estranho, meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo, e ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer, eu só penso em você. Kid, meu parceiro Lito também do Leão, da parte de fazer o Leão de Ouro com a gente, um dos patrocinadores do Trio Piroca, tá com a gente desde cedo, um abraço, viu, trouxe a equipe, meu parceiro DJ Arley também juntinho com a gente, curtindo na moral, viu, hein, é com você, meu brother! Já com muito carinho, viu, Adelson? A gente sempre agradece os amigos aí que chegam junto com a gente. Essa vez tá muito bacana. E por sinal foi sucesso, viu? Inauguração da capela de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, viu? Bora, meu parceiro Bolinha! Essa aqui é teu hino, meu irmão! Ó! Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto aqui. Família Lobo, minha família Salco, aqui de Cachoeirinha. Vamos lá! Atenção, Kid, só rapidinho, maninho. Agradecer um carinho, cara, esse cara, o meu parceiro Marivaldo, hoje, viu? Um abraço, viu? O cara que veio puxar pro seu sinal, Pepe Socorro, um abraço, viu, Marivaldo? Você, você e a Valdanice, viu? E só lembrando a Deus que logo mais, a partir das 9 da manhã, tem um torneio aqui no Complexo Esportivo. Fica cheirinho, hein? A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. DJ Kid, tocando o ritmo que conquistou o Marajó. Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração. Grande parceiro Luiz Cláudio. Não arruma solução. Esse é parceiro do maestro, meu irmão. O homem do parceiro, hein? Velha guarda. Meu dia escureceu. Bora, Guira. Os amigos aí, da equipe Mela Boga. Ainda é cabeceira do Júnior, hein? Por sinal, está chegando o sino do Júnior. Mas está todo mundo juntinho. E uma reunião. Agora eu quero fugir de tudo que lembra você. Pensei que o meu amor era pra você. Você não quis entrar. Por sinal, 10 da manhã, Pai Sandu e Remo. É o repai. Alô, Dilton. Bora bem, garoto. Estou sozinho, quero te encontrar. Vem amor me dizer onde está. Não aguento essa dor no meu coração. Não suporto a solidão. Onde estou, não consigo definir. Equide. Olha os primos da quadra Marajó, o Chorron e o Bitoca, pai. Juntinho aqui, ó. Quero tanto amar você. Eu sei onde te encontrar, no pico de seis e o mar. Viajar na espaçonave do sol é o rubi. Então vem, amor, vem dançar com o rubi. Com DJ Gilmar e o Wesley, pra onde eu vou? Então vem, amor, vem dançar com o rubi. Com DJ Gilmar. Vai detonando, vai começando. Ah, vai tocando, marcando assim, garoto, te liga. velhos tempos. Bora, Bolinha! Ser considerado do que chegar. Pega a Bolinha! Não aguento você. Obrigado, os canalhas! Os canalhas da quadra Marajoara. Obrigado, meu parceiro! Lentino! E toda a comitiva, hein? Família Roba Sena. Alô, Denilson, se liga, Denilson! Equipe CQC. Se você não vem, também preciso te encontrar. Na pororoca, vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar, a nossa canção vou te tirar para dançar. Pra gente se amar. Pororoca, DJ Beto, tocou a canção pra nós. Eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na pororoca que eu te encontrei. De DJ Beto tocava a canção do nosso amor, fazendo as pistas e mandando seu amor. DJ Anderson e Boy, os gênios da mixagem. Bancadão, bora ver como é que é, meu irmão. Mega Fox Bancadão Marajoara. A noite cai, diz como te encontrar. Não aguento mais sofrer. Bate a saudade e a dor no peito. Não me deixe assim. Quero ter você pra mim. Não aguento ficar aqui. A noite cai, é triste sem você pra amar. Me diz pra mim onde estás, não aguento mais. A galera que curte carinho, não consigo. Seguindo a mão, hein? Galera da moto, oh, oh, oh. Com a galera da moto, é lá, meu bem, que eu vou te encontrar. Oh, oh, oh. Com a galera da moto, eu vou quando te quero, amor. Obrigado, galera do Bacana. Está sempre ligadinho aqui com a gente. Abraço a vocês, hein? Mega Pancadão X12. A pressão Marajoara. Que festa bonita aqui, gente! A gente tem que agradecer o carinho, viu, gente? Da diretoria também. Aqui, da Igreja Nossa Senhora Pegar Socorro. Também agradecer também a professora Valdenice, com todo o carinho, viu? Então, suas equipes. E também agradecer o Trio Piroca mais uma vez. Hoje aqui em Companhia da Tancheirinha. Ô, Piroca, um abraço pra você, DJ Arlen, toda essa comitiva. E nós seguidores juntinhos, hoje com o Kid juntinho! Bora viajando, bagudinho só! Bora que a sequência que o Adelson gosta, hein? Quando toca, me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo, coração bate mais forte, seja onde for. Vou sair pra distrair, aliviar meu coração. Só você é quero mandar um abraço, meu amigo, dono da canoa atrás de tudo. DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Obrigado, meu parceiro Adilton. Obrigado a você com todo carinho. Esse é parceiro do Maestro, desde pequenininho, hein, cara? Adilton, o considerado do Ultra. Estrelas, meu amor. Teu cheiro tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, mas por favor. DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Banda Calico Show, a essência do Pará. quando toca me arrepia o corpo inteiro, meu amor. Quando falo coração bate mais forte, seja onde for. Vou sair pra distrair, aliviar meu coração. Só você é minha musa que acaba com essa solidão. DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Meus olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Teu cheiro tem o cheiro de jasmim, o amanhecer, mas por favor. DJ Agatha, toque essa canção pra mim. Obrigado, amiga Nelson. Tupinambá, Cleide Boqueiro, aqui de Gaxerina, hein, garoto? E bora, bora, daqui a pouquinho tem a Domingueira aqui, bora sim! Bora, fabuloso! Sua amiga Tânia, obrigado, pagode! Tá sempre aqui com o Kid, hein? Sempre contando com apoio aí. Eu vou ficar aqui. Nossa, meu lindo aí da panificadora Leão de Ouro. É a padaria que comanda, meu irmão. Hoje lembro. Chega na casa do Dumbo. E ela e tu. Sempre, sempre. A cada segundo te desejo. Bora, Fabuloso. Eu sei, você. Bora, Nelson. Também me quer. Da equipe Caça Farra, obrigado a vocês com todo carinho. Equipe do River, bora meu parceiro Adilton e o Mano Velho, tá sempre junto, hein? Maestro DJ Kid, tocando na moral. Bora, DJ Adelson. Bora que já já tem Domingueira. E o repá vai se valendo daquele jeito. Alô, capado, se prepara aí. E a família Lobo tá chegando, Diria Nelson. Tu vai ver, hein, garoto. Bora seca! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Endoidou, endoidou, libera tudo aí, garoto! Pra família, alô, Cristino, segura, monstro! Para Denilson, para Denilson! Let the fucking bass! E bora, bora, aquele jeito, bora, bora, aquele jeito, vem gostoso assim, vai girando assim, mais uma. Maestro DJ Kids. Vem começando a onda! A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na cadela, vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela e puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só, mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela, representa, mano, pastor, o WL. Um abraço, amigo, todo carinho. Ao no... barracho do Diogo. Novinha, ela é coroa. Carequinha, calma. Bora ver, garoto, bora ver. Faz ela gritar. E a família Lobino aqui com a gente vai curtindo assim. O maestro do Marajó, DJ Kid. Obrigado comigo, toda a equipe do álcool. Obrigado a vocês. Bora vira. Obrigado a você com todo carinho. Inocente. E os carregadores estão sempre com a gente. Bora, Andrei! Bora, galão, bora, galão! É o Serrador Oficial aqui com a gente, meu irmão! Bora, bora, detonando. Bora aqui no pra cima. Vai começando, vai detonando assim, garoto. E aí? Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acerca mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acerca mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. E por sinal, muito obrigado aos amigos aqui do Júlio, do grande parceiro Diogo, 3G. Eita, Diogo! Deixa na batida e deixa na batida. Deixa tudo assim pra mim. Vem começando, vai! Vamos lá, Bidel! Eu vou deixar você partir. Sinal, grande parceiro Kina, obrigado a você. O nosso amigo Capado. Alto grau, valeu você. E bem macedo. Bora, equipe River. E aí, ó. Alô, Lito da Leão de Ouro. Já está por aqui, grande parceiro Lito. Ainda panificadora, Leão de Ouro. Obrigado a você, maninho. Boa Maria do Brega, bora ver como é que é. Tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Obrigado, nosso amigo Tom, obrigado, Eduardo. Obrigado, Bololô. E a Maria do Brega, já tomando mais de outras. Aqui com o maestro. O maestro do Marajó, DJ Kid. Por sinal, Maria do Brega que comanda. Segura, segura. Vou tirar o pé dessa relação. Por sinal, sabadão, daqui a pouquinho tá domingueira. 10 da manhã, tem um repá pra galera, hein? A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu... Bora, DJ Nelson, você rebola, hein? Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe. Obrigado, Maruí, obrigado, Vanias. E tá todo mundo escrito com a gente, hein? Sou melhor que você. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma no batidão. Toma no batidão, no batidão, vai. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu e nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu. Sentir ficar em cima desse. Obrigado, meus canalhas. Os caras da Cora Marajoara. Obrigado a você, viu? Alô, Melri. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Bora, Lito! O patrocinador oficial, maior show! Pra ter o leite derramar. Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, medo só. Bora, Vitória, é você, Maria do Brega! Arrepiando tudo! Parceiro Tom. Toda galera aqui do signo também. Valeu vocês. E toma, toma, toma, toma, batidão. Mano no batidão. Deixa tudo assim. E a galera do leão. E a galera do leão. Bora, minha galera, sim. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Mas a galera do Paixão tá aí. A galera do Papão. Vem, vem. Vamos pra cima, papão. Quero já já de repá, hein? Campeão. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Vamos lutar porque por mais essa taça. Vamos paisando com garra e com raça. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma mais uma. Olha o batidão, bora no batidão, vai. E toma, toma, toma, é pressão assim, vai. Girando, girando, é o pai saldo tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no mar. Obrigado, meu parceiro, já sabe. Obrigado, Suene. Alô, Tom. Girando, girando, é o pai saldo tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no mar. E no final da festa eu te pego no meu carro. É muita pressão, é muita pressão. Olha a pressão com o DJ Kid. Pressão. Olha a seca, é pressão. Pressão. Bora seca! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pressão. Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Vai. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha rebolando. Rebolando, rebolando na saúde. e você comanda! Bora que hoje é o som do Trio Piroca, Cachoeirinha! É a inauguração da cabela de nossa era Bivete Socorro! Opa, opa, opa, tá ali com essa moça, WMJR vai sarrando em tu garota. Ela de bola que se enrola, flexiona, tá se curtindo, explodindo, tipo bom. E aí, WM? Deu bumbum balança, então joga essa ponta de toma. É o cara que comanda, DJ! Precisa raciocinar. Que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Eu preciso de você, o rolê valer. Então senta bem, senta bem. Nosso amigo Buda virou homem de família. Eita, meu irmão! Meu irmão, pelo amor de Deus! Aleluia, aleluia, aleluia. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. The beauty in the moonlight over to you. Bora, bora, bora, bora, bora, bichurando, bora, detonando assim. Bichurando, vai! Vai. Alô, Kira! A gente, meu irmão, dedicando, tomando, agostindo. Quem é? Eita, se maestro! Vamos, não inventou palavras pra expressar esse momento. Antes aplaudem o nosso amor, DJ Kid, nossa alegria. Quem é? Deus sorriu pra nós. Maestro, maestro do céu. Bora, Gleginho, alma vacina. Se liga. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. Alô, Pintação Li. De tanto gritar. Alô, Pintado, homem que tomou mulher do Bacurau. Nosso amor é lindo. Bora ver, Kira. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. Porque contamos. O nosso rei da Piraíba do Júlio com a gente. Alô, Kira. Hoje ele tá na área, meu irmão. Bora, capado. Tá derramando. Tá gostando. O mundo nos chama loucos. Hoje o Kira vai tomar só algumas. Daqui a pouco ele vai estar de saída, hein, cara. Porque contamos estrelas. Vai embora, hein, cara. Me chama loucos. Porque tá doido. Eita, moleque doido, meu irmão. No coração. Amor. Manda. Agora aquela que machuca assim, meu DJ. Detona mais. cada mordida, hein? Obrigado, os amigos aí da aparelhagem do Super Signo. Obrigado a vocês. Bora, meu parceiro Zé. É o eletricista oficial do Super Signo. Bora, Magrela. Bora, Magrela. E o Pitado tá na área. Esse conhece. E o velhão, e o velhão? Agora, Marajoara, obrigado a vocês com todo carinho. Professora Lília, por ali, valeu, viu? Bora, Manivaldo! DJ Kid. Alô, DJ Kid. Vamos lá, meu DJ. Bota pressão nessa família. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. Nossa, amor é lindo. E eu me entreguei. Você é minha vida. Que me desse um amor sincero. Encontrei você. E por sinal, Maria do Brega oferecendo essa música pra toda a galera aqui presente. Ela que gosta de todo mundo, dá valor na brincadeira aqui na nossa vila, com certeza. E por sinal, ano que vem vai estar gostinho do Círio, Jundinho aqui do lado. Todo mundo convidado, né, Maria? Tomando benção, é verdade. Ela é parceira do Kid, garoto. Olha aí, ó. O Vanico, o Marquinho, o Neguinho e a família Salco, obrigado a vocês. Todo mundo com ele, hein? DJ Kid. É Miranda. Alô, é Miranda. Do trio DJ Arlen Murari, a primeira dama. Na frente da escola, você me dava bola e eu ficava bobinha. Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo. Foi você quem me ensinou. Mas aulas de inglês, eu só aprendi a dizer a palavra em lá. Ó, Diego. Essa música aqui vai de Maria do Brega. Eu aprendi a dizer. Pra você com muito amor e carinho, cara. E faço tudo isso que é pra você notar. E vim ficar comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. Oh, você foi meu primeiro amor. Oh, E a gente agradecendo aí os amigos que vieram, que compareceram com a gente. Hoje, nesse sábado bacana, aqui em Cachoeirinha, hein? Valeu! Uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção, só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei, antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras, entre o medo e a verdade. Eu olhava para ela e ela não me via, falava o tempo todo. Bora, Biroquina, bora, Biroquina! Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Que é fofinho e tem uma bicicleta pra vender, ok? Chegou o tio justo! Meu irmão, pelo amor de Deus! Meu irmão, pelo amor de Deus! E daqui a pouquinho, Ibiroga! Seu reparo! Menina, o que passa? Pra onde olho, só vejo você. O teu olhar não sai da lembrança, cadê você? Na festa lotada, você me apertava e a gente se amava. Não era sonho, mas era isso que eu sonhava. Cabelos lisos, seu corpo suado, tua pele morena, a teu sorriso. Menina, menina, se você quer o meu amor, DJ Piraga, aí nosso ninho W Móvel. Você não tem amor. Hoje sucesso total, hein, cara? Se você tem medo de amar, vem pra cá, se entregar. Se você tem medo. E detalhe, hoje o som reduzido. Tocando salamanhas dançantes pra brincar legal aqui em Cachoeirinha. No pancadão das aparelhagens. Obrigado aos amigos aí dos Transmega, obrigado a vocês. Também também da equipe de Cachoeirinha, da equipe Caçafarra. Sempre com ele. Valeu, meu! Soluções Autofalantes, aqui do Trio Piroga, chegando do Uber, Lidl, ainda Panificadora, Leão de Ouro, Belai do Expresso, Alai Tu, aí do Estrela Tu, meu irmão. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei, era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muito espanto e eu queria estar ali. Poxa, até que horas? Que horas? Que horas? E daí? Vem aí! Alô, Cabocão! Eu sou, esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou e não quis me separar. Bora girando, girando, girando! Estúdio Cyber Produções! Produções! Eu vejo a descrição na tua frente. Sou capaz até de agir indiferente, sem falar de ti. Oh, sim. Se meto na mancha tua camisa, não pedir o teu amor sem te avisa. Essa amiga Maria do Brega, obrigado a você, viu? E ninguém vai ver. Só ficar de vez em quando, esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando, só ficar de vez em quando eu quero viver. Os maninhos das mixagens, DJ Alisson e DJ Jefferson.